você novamente estudar. Menina da aldeia, lembro-me ainda como se fosse agora. Eu no caminho lhe tomava sacola só pra ver você chorar. Vestido de chita, nem a sandália se amarrar. Ficou moderna agora, lindas curvas na cintura. Parece mesmo uma escultura, delicada no andar. Canto da Terra com o compadre Vadô. Há 50 anos levando a alegria pra nossa gente. Hora certinha, são 15h54. É a cultura regional e o nosso programa O Canto da Terra. Meu compadre, minha comadre, vamos aproveitar essas grandes ofertas do supermercado São Cristóvão do Cardão. Essas ofertas válidas até o dia 13 agora, hein? Ofertas válidas até o dia 13 de julho. Vamos aproveitar que o preço tá bom, viu? Tá tudo mais barato, tudo mais barato mesmo, olha só. Arroz Vale Branco tipo 1, pacote de 5 quilos, R$21,99. Macarrão Liane, saco de 5 quilos, R$16,95. Tem também, ó, feijão Denadai ouro, 2 quilos, R$13,90. Farinha de trigo Arapongas, fardo de 10 quilos, olha aí. Farinha de trigo Arapongas, fardo de 10 quilos, R$21,90. Tem também açúcar refinado Alto Alegre, 1 quilo, R$3,79. Biscoito Pet, R$ 5,99. Farofa pronta, olha só, farofa pronta e York, R$ 3,69. Macarrão instantâneo, joia, R$ 0,79. Macarrão semolado, basilar, mini, R$ 3,45. Tem também, olha, molho de tomate Fujini tradicional, R$ 0,99. Amaciante de roupa, olha aí, amaciante de roupa, 3 barras, 2 litros, R$ 4,95. Sabão em pó Tixan, caixa de 1 quilo, R$ 6,99. Tem também, tem muito mais, viu? Tem muito mais. Tem bastante ofertas e essas ofertas são válidas até o dia 13 agora, hein? Ofertas válidas até o dia 13 de julho no supermercado São Cristóvão do Cardão. Ou barateiro de Vestuários da região. Fica no Jardim Paulista, na Avenida Lucélia, 85, e tem o seu telefone 3652-1546 e 3652-6609. Horas e 57 minutos agora, faltam 3 minutos para as 4 da tarde, né? Faltando só 3 para as 4. É, vamos que vamos, né? É segunda hoje, né? Ressaca até da mãe também, né? Hã? Vem, haja água, né? Aguenta filho, né? Vamos que vamos, né? Faltam 3 para as 4 agora. Vem aí, Belmonte Amaraí. Deixa as lágrimas que rolam. No canto da terra, com o compadre Vadô. Há 50 anos, levando a alegria pra nossa gente. Não me ama e deixar de me envolver nesta ilusão. Nem você, quando me beija, tem certeza se é amor ou simplesmente compaixão. Não precisa ficar triste por me ver nessa angústia, contemplando a realidade. No amor, quem manda é o coração. Seu coração só me aceita por piedade. Já é hora de dar fim nesse dilema. Deixa as lágrimas que roem em meu rosto. Deixa a minha vida livre para outra. Pra que eu deixe você livre para outro. O amor seria o nosso compromisso. Amor, papel nenhum vai nos prender. E já fez tudo pra me amar e não consegue. Largue mão de me envolver e se envolver. Já é hora de dar fim nesse dilema. Deixe as lágrimas que roem em meu rosto. Deixa a minha vida livre para outra. Pra que eu deixe você livre para outro. Cultura, a rádio. que todo mundo ouve. Compadre Vadô e o Canto da Terra. Senhoros de Mocorongu. Senhoros de história de futebol do escorreguense. Você sabia que um dos títulos mais festejados do Mocoembu foi o de campeão amador regional de 1988, com uma vitória de 3-0 na final contra o Brotense em partida disputada no estádio Zezinho Magalhães em Jaú? 19 de dezembro de 2020, 100 anos de Mocoembu. Associação Atlética Mocoembu. A história não pode parar. Ouça todos os sábados a partir das 19 horas aqui na Rádio Cultura Regional. A Santa Missa em seu lar. Oferecimento Supermercado São Cristóvão, do Carlão, o barateiro da cidade e região. Casa de Carnes Paulista, de Olo Rogério Cantador. Locato Materiais para Construção, areia fina, grossa e lavada, pedras, terra e pedregulho. Disque Caçamba Locato, 3652-1881. Locato, faz serviços com retroescavadeira, mini cavadeira, mini carregadeira e limpeza de terreno. Rua Coronel Simões, número 435, no centro de Dois Córregos. Ligue 3652-1881. Locato Materiais para Construção. Santa Missa em seu lar, todos os sábados, direto da Igreja Divina Espírito Santo em Dois Córregos. Minuto Parlamentar. Um minuto com notícias do Poder Legislativo. Confira o que os vereadores de nossa cidade estão fazendo por Dois Córregos. O vereador Vinícius Oliveira demonstra sua gratidão àqueles que depositaram o seu voto de confiança para uma renovação na política que vem acontecendo. O jovem vem arregaçando as mangas e exercendo a função de vereador, fiscalizando tanto nos projetos de lei quanto nas obras executadas no município. Outro papel muito importante que é praticado é o de assessorar o Poder Executivo por meio de indicações. Um ato que tem como objetivo intermediar o contato entre o cidadão e também o prefeito. O vereador Vinícius Oliveira diz que a cidade pode ser muito mais desenvolvida e vamos juntos construir uma Dois Córregos melhor. Minuto Parlamentar. Câmara Municipal de Dois Córregos, Avenida Dom Pedro I, 455, Centro. Telefone 3652-2033, 3652-2033 ou 3652-1807, 1807. Senhores de história de futebol Dois Corregenses. Você sabia que Custódio Caldeira, prefeito de Dois Córregos e segundo presidente do Mocoembu, foi quem cedeu o terreno para abrigar o campo de futebol da Veterana? Razão pela qual o estádio tem o nome dele? 19 de dezembro de 2020, 100 anos de Mocoembu. Associação Atlética Mocoembu. A história não pode parar. Minuto Parlamentar. Um minuto com notícias do Poder Legislativo. Confira o que os vereadores de nossa cidade estão fazendo por Dois Córregos. É o seguinte, Trevisan é o vereador que mais recursos traz para a nossa cidade de Dois Córregos. Nesses 8 anos de vereança, foram mais de 6 milhões em recursos conseguidos junto aos seus deputados estadual e federal, principalmente o deputado federal Ricardo Izar, que destinou várias verbas para entidades: Arevu, Casa da Criança, APAI, Casa do Abrigo, Asilo São Vicente de Paula, Tito Paiva e principalmente para a nossa Santa Casa. 2 milhões. Também foram vários recursos de infraestrutura de asfalto, recapeamento em vários bairros, como Aparício Fagundes, Jardim Paulista, Jardim Arco-Íris, Jardim das Acácias, Amica, Vila Rica e várias ruas e avenidas da área central da cidade. 4 milhões. O trabalho do vereador Trevisan continua. Abraço a todos. Minuto Parlamentar. Câmara Municipal de Dois Córregos, Avenida Dom Pedro I, 455, Centro. Telefone 3652-2033, 3652-2033 ou 3652-1807, 1807. Seguimos de história de futebol do escorreguense. Você sabia que Custódio Caldeira, prefeito de Dois Córregos e segundo presidente do Mocoimbu, foi quem cedeu o terreno para abrigar o campo de futebol da Veterana? Razão pela qual o estádio tem o nome dele? 19 de dezembro de 2020, 100 anos de Mocoimbu. Associação Atlética Mocoimbu. A história não pode parar. Sem dentes em pleno 2021? Ah não, ouça a dica da doutora Isabela Poli. Você perdeu um ou mais dentes? Está insatisfeito com o seu sorriso? Nós podemos resolver o seu problema e devolver a sua autoestima com variados tipos de próteses. As fixas, as removíveis, os implantes e os protocolos que substituem a sua dentadura. Para saber qual o melhor tipo para o seu caso, venha fazer uma avaliação conosco e volte a sorrir. Daqui a pouco tem mais dicas da doutora Isabela Poli, CRO 117-225, que trabalha no consultório Poliodontologia. Praça da República 120, ao lado do posto de saúde central. Telefone 3652-2144 ou 996-17-8762 WhatsApp. Facebook e Instagram Poliodontologia. Ouça todos os sábados a partir das 19 horas, aqui na Rádio Cultura Regional, a Santa Missa em seu lar. Oferecimento Supermercado São Cristóvão, do Carlão, o barateiro da cidade e região. Casa de Carlos Paulista, Diego Rogério Cantador. Locato Materiais para Construção, areia fina, grossa e lavada, pedras, terra e pedregulho. Disque Caçamba Locato, 3652-1881. Locato, faz serviços com cavadeira, mini carregadeira e limpeza de terreno. Rua Coronel Simões, número 435, no centro de Dois Córregos. Ligue 3652-1881. Lucato, materiais para construção. Santa Missa em seu lar. Todos os sábados, direto da Igreja Divino Espírito Santo em Dois Córregos. O Canto da Terra com o Compadre Vadô. Há 50 anos levando a alegria pra nossa gente. Apanhando, como diz o nosso amigo Zé Pintinha, que beleza! 19 agora, compadre Vadô, e a hora certinha, são 4:09 da tarde, é a cultura regional e o nosso programa, o Canto da Terra, que vai conseguindo, né? Vamos trazer agora. Os cowboys andarilhos, Carlos César e Cristiano, Pedro Novo. O Canto da Terra, com o compadre Vadô, há 50 anos, levando a alegria para nossa gente. Hoje, meus amigos, é terça-feira. É, mas falou e dizer, mas diga que nem. Terça-feira, sabe que dia que é hoje? Hoje é dia 13. É, dia 13 de julho do ano 2021. A gerência do Márcio Majeski. A direção-geral de José Eduardo Mendes Camargo. Horas e 47 minutos agora, 15h47, nós vamos iniciando o nosso programa desta tarde, o nosso Canto da Terra. Música bonita, Chitãozinho e Chororó, Fio de Cabeça. Mas à toa é um bom motivo pra gente chorar. Apagam-se as luzes ao chegar a hora de ir para a cama. A gente começa a esperar por quem ama, na impressão que ela venha se deitar. Canto da Terra com o Compadre Vadô. Há 50 anos levando a alegria pra nossa gente. São 15 horas e 52 minutos agora, que nesse horário eu sou o compadre Vadô e a hora certinha. 15h52. Meu compadre, minha comadre, vamos aproveitar amanhã, quarta-feira, a quarta da carne no supermercado São Cristóvão do Casão. Vamos aproveitar que o preço tá bom, tá tudo em promoção, tá tudo mais barato, olha que beleza. Bife de coxão mole, olha só. Bife de coxão mole, R$34,70. Costela Ripa, R$21,30. Que beleza! Bife de alcatra, R$35,60. Bife de patim, R$32,50. Ponta de peito com osso, R$22,40. Bife de colchão duro, R$31,70. Bife amaciado, R$29,50. Lombo com osso, R$22,40. Bisteca bovina, R$29,30. Ponta de peito sem osso, R$28,60. Bistecão do acém, R$24,99. Pernil suíno, R$14,75. Paleta suína, R$11,99. Osso búfalo, R$19,40. Bistequinha suína, R$16,99. E tem oferta especial. Costela gaúcha, só R$24,99. Em oferta especial. Costela gaúcha, só R$24,99. Portanto, meu compadre, minha comadre, vamos aproveitar amanhã, quarta-feira, a quarta da carne no supermercado São Cristóvão do Cardão. Ele é o barateiro de históricos da região. Fica no Jardim Paulista, na Avenida Lucélia 85, com seus telefones 3052-1546 e 3052-6609. E 54 minutos agora, compadre Vadô, e a hora certa para vocês aqui no nosso programa O Canto da Terra. 15h54. Prossegue o nosso Canto da Terra, música bonita, Tibagi e Amaraí. Minha terra distante. Que não volta mais. será. Vim ver os caminhos do deserto imenso que são os meus dias de triste pena. Desengano apagou meus rastros e eu não sei voltar, porque deixei tão distante todos os meus sonhos e o passado em flor. Você ouve o Compadre Vadô. Da Terra. Ouça todos os sábados a partir das 19 horas aqui na Rádio Cultura Regional. A Santa Missa em seu lar. Oferecimento Supermercado São Cristóvão, do Carlão, o barateiro da cidade e região. Casa de Carnes Paulista, Diego Rogério Cantador. Lucato Materiais para Construção, areia fina, grossa e lavada, pedra, terra e pedregulho. Disque Caçamba Lucato, 3652-1881. Lucato, faz serviços com retroescavadeira, mini cavadeira, mini carregadeira e limpeza de terreno. Rua Coronel Simões, número 435, no centro de Dois Córregos. Ligue 3652-1881. Lucato Materiais para Construção. Santa Missa em seu lar, todos os sábados, direto da Igreja Divina Espírito Santo em Dois Córregos. Centro Automotivo Lunardelli. Julho, nos aproximamos de uma das datas mais lindas do ano, Dia dos Pais. Então bora comemorar. Com o Centro Automotivo Lunardelli sempre tem comemoração, é claro. E para o mês de julho, fazendo qualquer serviço, concorra à cesta do Dia dos Pais. Dia dos Pais é melhor comemorado no Centro Automotivo Lunardelli. Aceita todos os tipos de cartões, Visa, Mastercard e Elo. Atendimento de segunda a sexta das 8 ao meio-dia e das 13h30 às 17h30. Sábados das 8 ao meio-dia. Avenida João Lunardelli, 245, Parque Aparício Fagundes. Telefones 3652-3145 ou 997-88-3838 WhatsApp. O Centro Automotivo Lunardelli tem um sistema de leve trás. Busca o seu carro em sua casa ou trabalho e devolve pronto para o seu uso. Centro Automotivo Lunardelli. Faça qualquer serviço em julho e concorra a uma linda cesta para o Dia dos Pais. Atenção Dois Córregos. A Prefeitura Municipal de Dois Córregos conta com a sua ajuda no combate ao coronavírus. Um vírus mortal que afastou e acabou com o nosso convívio social. Mas por ora, esse é um dos únicos remédios eficazes. Por isso, ajude a combater esse mal. Evite comemorações ou aglomerações. Não é hora de festas ou reuniões.

já vai junto receber o teu carinho. E meu pobre coração hoje em dia está sozinho. O Canto da Terra com o compadre Babu. Há 50 anos levando a alegria pra nossa gente. Agora são 16 horas e 8 minutos, o compadre Badou, e a hora certinha, são 4 e 8 da tarde. Vamos aproveitar, meu compadre e minha comadre, amanhã, quarta-feira, quarta da carne, no supermercado São Cristóvão do Cardão. Olha só que o preço tá bom, viu? Vamos aproveitar, olha só que beleza. Bife de coxão mole, R$34,70. Costela Ripa, R$21,30. Bife de alcatra, R$35,60. Bife de patim, R$32,50. Ponta de peito com osso, R$22,40. Bife de colchão duro, R$31,70. Bife amaciado, R$29,50. Lombo com osso, R$22,40. Bisteca bovina, R$29,30. Ponta de peito sem osso, R$28,60. Bistecão do acém, R$24,99. Pernil suíno, R$14,75. Paleta suína, R$11,99. Osso buco, R$19,40. Bistequinha suína, R$16,99. E tem oferta especial. Costela gaúcha, só R$24,99, hein? Oferta especial. Costela gaúcha, só R$24,99. Portanto, meu compadre e minha comadre, vamos aproveitar amanhã, quarta-feira, a quarta da carne no supermercado São Cristóvão do Cardão. Todo mundo sabe, ele é o barateiro de Dois Córregos da região. Fica no Jardim Paulista, na Avenida Lucélia 85, e tem o seu telefone 3052-1546 e 3052-6609. Horas e 10 minutos. Oh, que beleza! 4 e 10 da tarde agora, né? Como dizia o Pinoco, né? Tá que tá, né? Tá bravo. Você faz que vai e não vai. Com certeza que você foi, você acabou fundo. Então, 4 e 10 agora, né? Vamos em frente. Leo Cunhuto e Robertinho, a gaivota. Avistei uma carta escrita jogada na areia que ela me deixou. Quando fui apanhá-la pra ler, a onda do mar a carta levou. Sobre as ondas furioso pra pegar a carta que a água arrastou. De repente veio uma gaivota voando baixinho, a carta agarrou. Eu voltei na praia para ver o sinal dos seus pés que na areia ficou. Eu chorei quando vi que a onda ao bater na praia seu rastro apagou. Todos os dias eu volto na praia pra ver se meu bem espera por mim. Porém só vejo a malvada gaivota voando baixinho, cantando assim. Música. Agora você ouve o Padre Vadô. Canto da Terra. Horas e 13 minutos agora, aqui no Histórico, 4 e 13 da tarde. E o nosso programa prossegue, o nosso canto da terra, né? Vamos em frente, né? Eu conheço bem o Andarzinho também, viu? Quem se vai e não vai, quem se pensa que foi. Mas acabou fundo também, né? É só felicidade e alegria, né? Sabe quem eu quero mandar, para quem vai mandar um abração? O nosso grande amigo Vale Barbeiro. É o nosso amigo Vale, ali em frente ao ponto de automóveis. O nosso amigo Vale Barbeiro. Alô, Vale Barbeiro. Sem calar com o baco, viu? Sem calar com o baco, eu tenho que falar o machado no portão de 3 vezes assim, olha. Então, né? O nosso amigo Vale Barbeiro, ali em frente ao ponto de automóvel, sempre curtindo o nosso programa. Gosta muito dessa moda, nós vamos mandar pra ele. Serrinha, Zé do Rancho e Realinho. O crime da Mariazinha. Negra sorte foi chegada para ele se amente. Era ela, Mariazinha, a mais linda das docinhas do jardim da nossa vida. Era ele o salvador, nasceu para o seu amor, aquela flor tão querida. Que ela pediu com desejo, quando foi que o abraçou. Nas costas do seu amado, um punhal bem aguçado, 4 vezes ela enterrou. Chocaram, tantas lágrimas rolaram dos olhos da Mariazinha. Foi por ciúmes que eu matei, acabou-se quem amei, acabou-se a vida minha. Coitadinha, numa prisão tão sozinha, que o destino reservou. Perguntando a todo instante, com a alma delirante, onde está o meu amor? canto da terra com o compadre Babu. Há 50 anos levando a alegria pra nossa gente. Horas e 18 minutos agora, 4:18 da tarde, a cultura regional e o nosso canto da terra. São José Supermercado do Roberto Minatel e Filhos. É onde vocês encontram ofertas imperdíveis. Passa lá e confira os preços baixos de verdade, qualidade nos produtos, atendimento especial e com perfeito serviço de entregas a domicílio. São José Supermercado do Roberto Minatel e Filhos. Rua 13 de maio, 1225, o telefone é 3252-2361. Olha, meus amigos, o posto São José é o melhor, pois a sua equipe é treinada para oferecer o melhor atendimento com eficiência e rapidez. Os produtos são de qualidade e procedência garantida. Gasolina, álcool, etanol, diesel, troca de óleo, calibragem de pneus, completa loja de conveniência e o delicioso café expresso. E ainda tem promoção de troca de óleo 3 litros a granel para 5 mil quilômetros por apenas R$ 45,00. Aproveitem. Posto São José, do nosso amigo Tadinho. Praça Francisco Simões, número 612. Ali pertinho da Prefeitura Municipal. Telefone 3652-1151. Aqui declara a bela vista do Cais Tonoreiro de Recife da Broxaria. Lá tem rações para gatos, cachorros, equinos, coelhos, produtos para higiene dos cães e gatos, produtos para pesca, massinhas para pesca, anzóis, vários, etc. E tem distração com entrega grátis dentro da cidade. Horário de funcionamento de segunda a sábado das 7:30 da manhã às 7 da noite, aos domingos das 7:30 da manhã às 11 da manhã. E agora também nós encontramos na Água da Quarabela Vista o Hiper Saúde. E você concorre muito estranho e ajuda o Hospital Amaral Carvalho. E não se esqueça que a Água da Quarabela Vista, dos nossos amigos, o Caio Sonoreira e do Ritinho da Borsaria, agora tem duas lojas, viu? É, isso mesmo. Agora tem duas lojas para melhor servir, viu? Duas da Água da Quarabela Vista. A loja 1. Na Avenida do Arquina, 296, tem uma releitura no Jardim da Vista 2. E a loja 2 fica na Avenida São Carlos, hein? A loja 2, hein? Na Avenida São Carlos, 289, no Jardim Paulista. Então, lembrando vocês que a Água Pecuária Bela Vista, do Caio Sonoreiro e do Retim da Borsaria, agora tem duas lojas para melhor servir, viu? A loja 1, na Avenida do Arquina, 296, tem uma releitura no Jardim da Vista 2. E a loja 2 fica na Avenida São Carlos, 289, no Jardim Paulista. O telefone é 982-2941-14. Casa de Carne Paulista do Euro Rogério Cantador. É a casa de carne mais completa da cidade. Carnes de primeiríssima qualidade, carnes bovinas e suínas, linguiça pura e mista, frango temperado recheado, deliciosas carnes temperadas para churrasco. Todos os domingos para o almoço tem os deliciosos assados. Tem frango assado, costelão assado, a deliciosa maionese caseira, bebidas e muito mais. Vai lá! Casa de Carne Paulista do Euro Rogério Cantador. Rua Antônio Bertelli, 339. O telefone é 3052-3740. 16:21 agora, aqui nesse horário, 4:21 da tarde. Olha, minha gente, o restaurante Tradição serve todos os dias uma moça deliciosa comida caipira por apenas R$ 17,99. No fim de semana, todas as vezes, tem refeições e tem porções. Tem leitura pururuca, frango a passarinho, picanha, carneiro, deliciosos peixes, chope, cerveja e caipirinha. Também no fim de semana tem self-service. Sábado tem feijoada, domingo tem churrasco, sexta-feira tem chope em dobro, sábado tem também caipirinha pela metade do preço. Vai lá de toda a família, restaurante Tradição, aonde a gente gasta pouco, viu? Lá no restaurante Tradição, a gente come bem e gasta pouco. Vai lá. O restaurante Tradição fica na Avenida Banqueiro I, 367, telefone 3052, 5747. 16:22 agora. Comercial Garo Materiais de Construção. A Comercial Garo trabalha com produtos de ótima qualidade, tanto no básico quanto no acabamento. A entrega é rápida para agilizar sua obra e tem os menores preços na venda à vista e também o melhor prêmio para parcelar no cartão de crédito. A Comercial Garro, há mais de 27 anos, atende dois córregos da região. Sua construção valorizada. Meu amigo, na hora de construir, na hora de reformar, não sinta a cabeça não. É claro, você quer material de construção de primeira qualidade, com preço bem baratinho, vai lá na Comercial Garro. Lá você faz um ótimo negócio, viu? A Comercial Garro tem de tudo para você construir e reformar por um preço acessível, preço bom mesmo. Vai lá, se você não for, não perca tempo. Vá agora mesmo fazer uma visita na Comercial Garro Materiais de Construção, que fica na rua 15 de novembro, 1428, telefone 3552-2164. São 4h23 agora, 16h23. Agora, dois corpos da região conta com o novo conceito de atendimento funerário. Funerária Amparo dos nossos amigos Caio e Júnior, com seu plano de assistência funeral, trazendo tranquilidade e segurança que a sua família merece. Planos com valores acessíveis, em todos os planos, conta com parceria com profissionais da saúde, clínicas de especialidade, drogarias e apoio ao convalescente. Foi impresso em cadeira de roda, cadeira de banho, muletas, andadores, entre outros. Faça uma visita ou solicita a visita de um representante. Funerária Amparo, um novo conceito de atendimento funerário. A Avenida Fernando Costa, 115, telefone 3652-1000. Viu como é que vai? Você pensa que vai, mas não vai, né? Você pensa que foi, acabou o fundo. 4h25 agora, com o Padre Vador, e a hora certinha, 16h25. Panorama Portões, os nossos amigos Felício e João Paulo. Portões basculantes, deslizantes, grades, automação de portões e soldas em geral. Faça já um orçamento sem compromisso. Os melhores portões da cidade, melhor preço e aquele atendimento diferenciado, você só tem no Panorama Portões do Felício João Paulo. Panorama Portões, Rua Avelino de Almeida, 260, Jardim Panorama. Telefone 981-14-7607. Seu Grão Nobre, o sabor incomparável, o feijão Seu Grão Nobre, que toda a nossa região conhece, porque tem mais de 35 anos de tradição, ele agora se completa com feijão e com arroz. O feijão que cozinha mais rápido, tem aquele caldo clarinho, clarinho. Agora tem a companhia do arroz, Seu Grão Nobre. E tudo ficou muito mais saboroso. Cerealista Seu Grão, sempre aperfeiçoando para garantir o melhor para você. Feijão e arroz, Seu Grão Nobre, um nobre sabor. A sua família merece. Seis horas e 26 minutos agora, 4h26, prossegue pela zona da cultura regional o nosso Canto da Terra, com mais diga que nem o falou e dizeu que sou eu mesmo, o compadre Badô, né? Então, e não tá bom? Melhorar vai estragar, né? Desse jeito então, pra ver depois como é que vai ficar. Então, outra madona boa, né? Vamos rodar agora, mas vamos mandar lá pro nosso amigo Vale Barbeiro. É o nosso amigo Vale Barbeiro, lá em frente ao ponto de automóvel, né? Alô, meu amigo Vale Barbeiro. Sem calar com o baco, viu? Sem calar com o baco. E olha, fala o machado no palco de três vezes assim, olha. Então, nosso abração pra você, Vale. Muito obrigado pela audiência. E a moda é bonita. Nós vamos trazer o trio Serrinha, Caboclinho e Realinho, o fim do Zé Carreiro. muito tempo o caboclo Zé Carreiro não tinha nenhum amigo no sertão do Engazeiro. Era homem sem religião, o seu Deus era o dinheiro, e todo o povo se benzia quando via o Zé Carreiro. Numa sexta-feira santa, quando a procissão saiu, o povo tudo chorou. Zé Carreiro intercedeu, o marvado era Vicente, quis fazer um desafio, pôs uma boiada no carro e devia em seguir. Mas em uma tempestade foi a sua perdição. Depois de andar duas léguas, o carro foi no grotão. A boiada se encolheu, o barulho do trovão. Zé Carreiro bracejava no meio da escuridão. Malvado, caboclo sem religião, dava pancada no sonho, dentro chama de sertão. Respirando da garrucha, foi valhando a criação, quando um boi com uma chifrada lhe arrancou o coração. Parecia um tufão, um raio riscou o céu, que brilhou na escuridão. Quando a faísca caiu no entorno do trovão, fulminou toda a boiada, ficou em quintal brotão. Viajante que passar naquela estrada, vê uma velha sepultura com sua cruz abandonada. Na noite de sexta-feira tem ali alma penada, gemendo na sepultura e gritando com a boiada. De Mocorimbu. Tem livros de histórias de futebol do Escorreguense. Você sabia que Custódio Caldeira, prefeito de Dois Córregos e segundo presidente do Mocorimbu, foi quem cedeu o terreno para abrigar o campo de futebol da Veterana, razão pela qual o estádio tem o nome dele? 19 de dezembro de 2020, 100 anos de Mocorimbu, Associação Atlética Mocorimbu, a história não pode parar. Minuto Parlamentar. Um minuto com notícias do Poder Legislativo. Confira o que os vereadores de nossa cidade estão fazendo por Dois Córregos. É o seguinte, Trevisan é o vereador que mais recursos traz para a nossa cidade de Dois Córregos. Nesses 8 anos de vereança, foram mais de 100 mil recursos conseguidos junto a seus deputados estadual e federal, principalmente o deputado federal Ricardo Izar, que destinou várias verbas para entidades: Arebu, Casa da Criança, APAI, Casa do Abrigo, Asilo São Vicente de Paula, Tito Paiva e principalmente para a nossa Santa Casa, 2 milhões. Também foram vários recursos de infraestrutura de asfalto, recapeamento em vários bairros, como Aparício Fagundes, Jardim Paulista, Jardim Arco-Íris, Jardim das Acácias, Amica, Vila Rica e várias ruas e avenidas da área central da cidade. 4 milhões. O trabalho do vereador Trevisan continua. Abraço a todos. Minuto Parlamentar. Câmara Municipal de Dois Córregos, Avenida Dom Pedro I, 455, Centro. Telefone 3652-2033, 3652-2033 ou 3652-1807, 1807. É o feirão da casa nessa quinta, sexta e sábado. A Casa Ferro Acabamentos tem negociações direto de fábrica para sua reforma ou construção. Piso CCAP 45x45, R$14,90. Vitro Prado em alumínio, 1 por 1,5, R$558. Porta para sala Prado em alumínio com postigo 2,10 por 80, R$734. Essas e mais ofertas na rua 15 de novembro, 175 Centro, em Dois Córregos. É o feirão da casa na Casa Ferro. Válido para pagamento à vista. Atenção, Dois Córregos. A Prefeitura Municipal de Dois Córregos informa que ao constatar qualquer problema quanto à conservação de ruas, avenidas e áreas públicas, lâmpada queimada ou mato alto, é possível a solicitação de reparos urgentes através de contato no almoxarifado municipal. Ligue 3652-9950. A sua ajuda é muito importante. Prefeitura Municipal de Dois Córregos. 24 horas trabalhando por você. Ouça todos os sábados a partir das 19 horas, aqui na Rádio Cultura Regional. Assunta Missa em seu lar. Oferecimento: Supermercado São Cristóvão, do Carlão, o barateiro da cidade e região. Casa de Carnes Paulista, Diego Rogério Cantador. Lucato Materiais para Construção, areia fina, grossa e lavada, pedra, terra e pedregulho. Disque Caçamba Lucato, 3652-1881. Lucato, faz serviços com cavadeira, mini carregadeira e limpeza de terreno. Rua Coronel Simões, número 435, no centro de Dois Córregos. Ligue 3652-1881. Lucato, materiais para construção. Santa Missa em seu lar. Todos os sábados, direto da Igreja Divino Espírito Santo em Dois Córregos. Watts de potência, atingindo mais de 10 cidades com o seu som. Cultura, o canto da terra. Arraiá Julina e Dona Boleira é a melhor combinação. Mate a saudade da festa sem aglomeração, mas com bolo de paçoquinha, milho, fubá, o que não falta é opção. A Dona Boleira de Dois Córregos fica na Praça Major Carlos Neves, 65. Seguindo vitórias de futebol do Escorreguense. Você sabia que Custódio Caldeira, prefeito de Dois Córregos e segundo presidente do Mocoimbu, foi quem cedeu o terreno para abrigar o campo de futebol da Veterana? Razão pela qual o estádio tem o nome dele? 19 de dezembro de 2020, 100 anos de Mocoimbu. Associação Atlética Mocoimbu. A história não pode parar. Atenção, Dois Córregos. A Prefeitura Municipal de Dois Córregos já está disponibilizando carnê de IPTU e ISSQN. Se você não recebeu em sua residência, procure o Passo Municipal da Prefeitura Municipal de Dois Córregos no setor de tributação. Com o dinheiro arrecadado com esses impostos, a Prefeitura investe cada vez mais em melhorias e qualidade para nossa cidade. Afinal de contas, o nosso bem mais precioso é você, morador de Dois Córregos. Prefeitura Municipal de Dois Córregos. 24 horas trabalhando por você. Vem pra Casa Ferro. A Casa Ferro Acabamento tem negociações direto de fábrica para sua reforma ou construção. Veneziana Prado em alumínio, 1 por 1,5, R$798. Piso Duragres, Gresalato, 71 por 71, retificado, R$29,90. Gabinete de cozinha em aço, Cozimax, 1,5 m, R$599,90. Piso CCAP polido, 74 por 74, retificado, R$39,90. Essas e mais ofertas na rua 15 de novembro, 175 Centro, em Dois Córregos. É o feirão da casa na Casa Ferro. Para pagamento à vista. 10.000 watts de potência, atingindo mais de 10 cidades com o seu som. Cultura, o canto da terra. Tem dentes em pleno 2021? Ah não, ouça a dica da doutora Isabela Poli. Você perdeu um ou mais dentes? Está insatisfeito com o seu sorriso? Nós podemos resolver o seu problema e devolver a sua autoestima com variados tipos de próteses. A Sixer, as removíveis, os implantes e os protocolos que substituem a sua dentadura. Para saber qual o melhor tipo para o seu caso, venha fazer uma avaliação conosco e volte a sorrir. Daqui a pouco tem mais dicas da doutora Isabela Poli, CRO 117-225, que trabalha no consultório Poliodontologia, Praça da República 120, ao lado do posto de saúde central. Telefone 3652-2144 ou 996-17-8762 WhatsApp. Facebook e Instagram Poliodontologia. Minuto Parlamentar. Um minuto com notícias do Poder Legislativo. Confira o que os vereadores de nossa cidade estão fazendo por dois córregos. Vereador Tião Mazinheiro, atento às necessidades da população, recentemente apresentou ao Legislativo emenda impositiva no valor de R$ 111.898, que será destinado à Santa Casa de Dois Córregos para a aquisição de materiais de consumo e medicamentos para serem utilizados no atendimento do SUS. Este valor proporcionará à Santa Casa complementar, pelo período de 3 meses, a demanda de medicamentos. Vereador Tião Mazinheiro, sempre presente e atuante e com a visão voltada para as necessidades maiores da população. Minuto Parlamentar. Câmara Municipal de Dois Córregos, Avenida Dom Pedro I, 455, Centro. Telefone 3652-2033, 3652-2033 ou 3652-1807. Pensou em jogos online? Pensou em ConectCore? Sempre muito mais perto de você. Participe da promoção Paizão Campeão e concorra ao Xbox Series S, um Nintendo Switch Lite e uma internet 300 mega. Acesse o nosso Facebook e participe. O sorteio será no dia 6 de agosto. Contrate e comprove. A melhor para quem quer navegar, assistir pela Smart TV, para quem quer jogar ou para sua empresa. Descontos de até 50% na mensalidade. Internet a partir de R$ 69,90. Instalação e roteador gratuito. E se você já é cliente, indique quantos amigos que ganhe mais descontos. ConectCore, muito mais perto de você. Ligue agora. 800-770-3401. WhatsApp 14-3652-9890. www.conectcore.com.br. Atenção Dois Córregos. A Prefeitura Municipal de Dois Córregos conta com a sua ajuda no combate ao coronavírus. Um vírus mortal que afastou e acabou com o nosso convívio social. Mas por hora, esse é um dos únicos remédios eficazes. Por isso, ajude a combater esse mal. Evite comemorações ou aglomerações. Não é hora de festas ou reuniões. Se todos se conscientizarem, teremos muitos momentos e motivos para comemorar, mas de forma correta, quando tudo isso passar. Ao constatar festas ou aglomerações, ligue 3652-9950. A sua ajuda é muito importante, a sua vida é muito importante. Sua denúncia será anônima e sua identidade será preservada. Prefeitura Municipal de Dois Córregos, 24 horas trabalhando por você. Minuto Parlamentar. Um minuto com notícias do Poder Legislativo. Confira o que os vereadores de nossa cidade estão fazendo por dois córregos. Minuto Parlamentar. A vereadora Mara Valdo conseguiu, junto à empresa fabricante de álcool em nossa cidade, 1.300 caixas de álcool gel 70. Cerca de 15 mil frascos de álcool está sendo distribuído para entidades, Santa Casa, igrejas, bairros e para a comunidade de um modo geral. Uma forma de ajudar na prevenção e combate ao Covid-19. Usem álcool, máscara e distanciamento. Cada um fazendo sua parte, vamos vencer o Covid. Vereadora Mara Valdo, sempre pensando e trabalhando pelo nosso povo. O trabalho não pode parar. Conte sempre com a Mara Valdo. Minuto Parlamentar. Câmara Municipal de Dois Córregos, Avenida Dom Pedro I, 455, Centro. Telefone 3652-2033, 3652-2033 ou 3652-1807, 1807.

Câmara Municipal de Dois Córregos, Avenida Dom Pedro I, 455. Telefone 3652-2033, 3652-2033 ou 3652-1807, 1807. O Canto da Terra com o compadre Badô. Há 50 anos levando a alegria para nossa gente. Horas e 48 minutos agora, compadre Vadô, e a hora certinha, 16h48, é a cultura regional e o nosso canto da terra. E nós vamos estar dizendo mais feliz aqui desse daqui, o André, é o nosso ouvinte, o André, que está oferecendo para Selma, isso mesmo, né? É o André, que está oferecendo para Selma, que deu a música do programa. E aqui no compadre Vadô é assim, pediu, ouviu. E o André está pedindo a música e está oferecendo para Selma. Nós vamos trazer a dupla, nosso amigo Vilão e Zezinho. Coração apaixonado. Estamos em liberdade. horas e 52 minutos agora. Agora certinho, compadre Vadão informando, 16h52. São José Supermercado do Roberto Minatel e Filho. É onde vocês encontram ofertas imperdíveis. Passa lá e com seus preços baixos de verdade, qualidade nos produtos, atendimento especial e com perfeito serviço de entregas ao domicílio. São José Supermercado do Roberto Minatel e Filho. Rua 13 de maio, 1225, telefone 3652-2361. São José é o melhor, pois a sua equipe é treinada para oferecer o melhor atendimento, resistência e rapidez. Os produtos são de qualidade e procedência garantida. Gasolina, álcool, etanol, diesel, troca de óleo, calibragem de pneus, completa loja de conveniência e deliciosos de café expresso. Ainda tem promoção de troca de óleo 3 litros a granel para 5 mil quilômetros por apenas R$ 45,00. Posto São José, do nosso amigo Tadinho. Praça Francisco Simões, número 612, ali pertinho da Prefeitura Municipal. Telefone 3052-1151. Agora, pela pista do Cais Pelogueiro, direitinho da Borçaria. Lá tem rações para gatos, cachorros, equinos, coelhos, produtos para higiene dos cães e gatos, produtos para pesca, massinhas para pesca, anzóis, vários, etc. E tem distração com entrega grátis dentro da cidade. E você sabe que agora a água da Clarabella Vista do Cais Pelogueiro, direitinho da Borçaria, tem duas lojas para melhor servir, viu? A loja 1 fica na Avenida do Arquina 296, que fica na Rua Itu, no Jardim da Vista 2. E a loja 2 fica na Avenida São Carlos 289, no Jardim Paulista. O telefone é 982-2941-14. Casa de Carne Paulista do Elo Rogério Cantador. É a casa de carne mais completa da cidade. Carnes de primeiríssima qualidade, carnes bovinas e suínas, linguiça pura e mista, frango temperado refiado, deliciosas carnes temperadas para churrasco, aos domingos tem frango assado e costelão assado, a deliciosa maionese caseira, bebidas e muito mais. Casa de Carne Paulista do Elo Rogério Cantador, Rua Antônio Bertelli 339, telefone 3652-3745. Restaurante Tradição serve todos os dias uma moça deliciosa comida caipira por apenas R$ 17,99. No fim de semana tem todas as noites, tem refeições e tem porções. Tem leitoa pururuca, frango a passarinho, picanha, carneiro, deliciosos peixes, chope, cerveja e caipirinha. Também no fim de semana tem só de férias, sábado tem feijoada, domingo tem churrasco, sexta-feira tem show, tem dobro, sábado tem também caipirinha pela metade do preço. Vai e leve toda a família. Restaurante Tradição, onde a gente gasta pouco e come bem, mas diga que nem. O endereço é na Avenida Dom Pedro I, 367, o 3352-5747. Comercial Garro Materiais de Construção. A Comercial Garro trabalha com produtos de ótima qualidade, tanto no básico quanto no acabamento. A entrega é rápida para agilizar sua obra e tem os menores preços na venda vista e também o melhor preço para parcelar no cartão de crédito. A Comercial Garro há mais de 27 anos atendendo dois corpos da região. Sua construção valorizada. Meu amigo, precisou de material de construção? Esse é o endereço. Comercial Garro, Rua 15 de Novembro, 1428, telefone 3052-2164. A região conta com o novo conceito de atendimento à funerária. Funerária Ampar, dos nossos amigos Caio e Júnior, com seu plano de assistência funeral, trazendo tranquilidade e segurança que a sua família merece. Planos com valores acessíveis, e todos os planos contam com parceria com profissionais da saúde. Clínicas de especialidade, drogarias de apoio ao convalescente. Vem para a cadeira de roda, cadeira de banho, muletas, andadores, entre outros. Faça uma visita ou solicita a visita de um representante. Funerária Amparo, um novo conceito de atendimento funerário. Avenida Fernando Costa, 115, telefone 3052-1000. Panorama Portões, dos nossos amigos Felício e João Paulo. Portões basculantes, deslizantes, grades, automação de portões e soldos em geral. Faça já um orçamento sem compromisso. Os melhores portões da cidade, melhor preço e aquele atendimento diferenciado, você só tem no Panorama Portões do Felício e João Paulo. Panorama Portões, Rua Avelino de Almeida, 260, Jardim Panorama. Telefone 981-1476-07. Seu Grão Nobre, o sabor incomparável, o feijão Seu Grão Nobre, que toda a nossa região conhece, porque tem mais de 35 anos de tradição, ele agora se completa com feijão e com arroz. O feijão se cozinha mais rápido com aquele caldo clarinho, clarinho. Agora tem a companhia do arroz, seu grão nobre. E tudo ficou muito mais saboroso. Cerealista seu grão, sempre aperfeiçoando para garantir o melhor para você. Feijão e arroz, seu grão nobre, um nobre sabor. A sua família merece. R$16,58, meu compadre e minha comadre, vamos aproveitar amanhã, quarta-feira, a quarta da carne no supermercado São Cristóvão do Cadão, que está com preço bom, tudo em promoção, tudo mais barato, olha que beleza. Bife de coxão mole, R$34,70. Costela ripa, R$21,30. Bife de alcatra, R$35,60. Bife de patinho, R$32,50. Ponta de peito com osso, R$22,40. Bife de coxão duro, R$31,70. Bife amaciado, R$29,50. Lombo com osso, R$22,40. Bisteca bovina, R$29,30. Contra efeito sem osso, R$28,60. Bistecão do acém, R$24,99. Pernil suíno, R$14,75. Paleta suína, R$11,99. Osso bruto, R$19,40. Bistequinha suína, R$16,99. E tem oferta especial. Costela gaúcha, só R$24,99. Portanto, meu compadre, minha comadre, vamos aproveitar amanhã, quarta-feira, a quarta da carne no supermercado São Cristóvão do Casão, no Baratinho de Escórdios da região. Fica no Jardim Paulista, na Avenida Lucélio 85, com seu telefone 3652-546 e 3652-6609. Essa é a minha gente, já estamos finalizando do nosso programa, Maratinho do Rodão, mais uma, né? Manda lá para o nosso amigo Ranquei, o Juventino Rampazzo, nosso grande amigo Ranquei, está sempre na audiência do nosso programa, nosso abração para ele. E essa madona bonita do programa, que é a dupla Eli Silva e Zé Goiano, Convite de Caboclo. Boa tarde. Cidade grande, eu lhe digo com sinceridade, te convido pra vir conhecer, no sertão uma felicidade. Vem a ver o romper da aurora, e o sol vermelhando a tarde. E ver já tocando fluido, e o baile na vida em verdade. Venha ver o passar de boiado, e poeira levantar do chão. Um carro de boi carregado, na descida rangendo o portão. No nascer de uma lua cheia, que beleza sem comparação. Comprovar a beleza e o encanto desse meu recanto que chama sertão. Vai ouvir quando cai a tarde, na palhada e ao chororó, ele canta nas matas sombrias, o triste cantar no caó. As bolinhas andando, chivando, a areia faz um caracó. Fresca fora, baixada e canta o rei do terreiro de Mato Paió. O convite que o convite acabou, reconhecer minha moradia. O meu mundo, meu rei encantado, que faz a alegria. Eu duvido que esse cenário, meu amigo, você conhecia. desfrutar da fartura e riqueza que a mãe natureza nos dá todo dia. Padre, compadre, ajeita as coisas aí, vamos embora. Mas já? É, acabou. Fala tchau pro compadre Vadô. Tchau, Vadô. Tchau, região. Amanhã tem mais Canto da Terra. Vem pra Casa Ferro. A Casa Ferro Acabamentos tem negociações diretas de fábrica para sua reforma ou construção. Veneziana Prado, em alumínio, 1x1,5, R$798. Piso Duragres, Gresa Lato, 71x71, retificado, R$29,90. Gabinete de cozinha em aço, Cozimax, 1,5m, R$599,90. Piso Secap Polido, 74x74, retificado, R$39,90. Essas e mais ofertas na Rua 15 de Novembro, 175 Centro, em Dois Córregos. É o Feirão da Casa na Casa Ferro. Válido para pagamento à vista. Pensou em jogos online? Pensou em Conecticor? Tudo muito mais perto de você. Participe da promoção Pai Campeão e concorra a um Xbox um Nintendo Switch Lite, uma internet de 300 mega. Acesse o nosso Facebook e participe. O sorteio será no dia 6 de agosto. Contrate e comprove. A melhor para quem quer navegar, assistir pela Smart TV, para quem quer jogar para a sua empresa. Descontos de até 50% na mensalidade. Internet de 69,90. Instalação e roteiro gratuito. E se você der cliente, indique quantos amigos quiser e ganhe mais desconto. Conecticor, muito mais perto de você. Ligue agora, 0800-770-3401. WhatsApp 14-3652-8890. www.conecticor.com.br. Única Rádio Cultura Regional. Veiflan K 579. AM 990 kHz. Cultura Regional. 10 mil watts de potência. Atuando em mais de 10 cidades do interior paulista. Cultura Regional. Dois Córregos. Estado de São Paulo. Cultura. Todo mundo ouve. Em 5 segundos, mais um líder de audiência. 5.